Cruzeiro da Tampa, passa nível 180, chama centro Recife, frequência 12545, até 2685, boa viagem. 607, irá seguir a nave da companhia, taxiando agora para o ponto de espera. No ponto de espera, chamará a torre na frequência 118 decimal 95, que é H1016. Da companhia, ponto de espera chamaremos. Obrigado. 1897, prossegue a aeronave à sua frente até o ponto de espera. No ponto de espera, chamará a torre na frequência 118 decimal 95, que é H1016. Bom voo. O 1897, frequência da torre é 1118 decimal 95. Salvador, bom dia, Altan 3153. Confirme? É o Altan 3153, senhora, só para adiantar nossa navegação, a saída prevista Galeão, qual seria? Israel, Leda, após vídeo. Pronto, cópia? Tá pronto, cópia. Altan 3153, autorizado Galeão. Pelotas e Luna 0 até Smap, após, conforme a rota do plano de voo. Nível autorizado 3 de 60, saída da Euleda após bridge. Pista 1-0 com primeira curva à direita. Acione 5034, frequência do controle 120 decimal 8. Ok, autorizou nível 360, da Euleda bridge, autorizou Luna 0 Smap. Devaladão 1-0, curva à direita, transponde 5034, controle 1208. Da 3153. Da 3153, cotejamento correto, reporte pronto para posicionamento. Portará, obrigado. Claro, muito obrigado, da 3557. Pronto para ingresso à parte principal. Alfa R. Wolf, autorizando ingresso à parte principal. Reporte no portão 01. Afirmativo, reportará no 01, obrigado. Torre, bom dia, agora no 607, quando da onda. 607, após a rolagem do Boeing da companhia, Lima 10. Lima 10, após 10, 607. O Gol no 7 no 5, apenas para informação, vai aguardar apenas mais alguns instantes devido ao tráfego que decolou à frente, ser o mesmo nível, mesma subida e mesmo destino. No 5, livre decolagem tendo ser 1-0, vento 040 graus, 031. Livre decolagem, gol no 7 no 5. Papá, mais Juliette Romeu, bom dia. A informação em curso é aquilo. Confirme para de pista que decola. Sim, sem intenção. Confirme o destino? Paralela? Aguarde com a pedido de livro. Mike Juliette Romeu, pronto, cópia. Autorizado voo local, 500 pés, litoral sul, pista 1-7. Acione 0115, frequência do controle 120.8. Certo, radar, sobre nível 360, perfil Arbo. 360, 795. Resolve. Espera o acionamento táxi, chame a torre na frequência 118.95, bom voo. Whisky, Juliette, Oscar. Prossiga. Juliette, Oscar, posição de rebote do pátio 3 para o pátio 1, na posição 12. Para rebote, chame Sol 1219. É, 190, chama centro Recife, frequência 1251, não tem um 3325, boa viagem. Bicho Juliette, Oscar, prossiga. Solicitação de rebote do pátio 3 para o pátio 1, na posição 12. Voo no 607, livre decolagem, cabeceira 10, vento 030 graus, 04. Livre decolagem, tá no 0, no 607. No 897, alinha e mantém. Equipe 5504, coordena equipe de solo, de forma a não interferir na aeronave no ABSAME 570, que irá puxar na remota 10. Confirmando aí o 767 no 10, na remota 10, interferindo 05, tem condições de realizar por segurança, o trip? Eles estão lá no canto, lá no início do 43, pois. Afirmativo, cá no próximo ao pátio 1, quase na saída do pátio 3, tem alguma interferência no 05 ou fica distante? Não, estamos distante, nós temos condições de realizar. Ok, chama a táxi. Já falou aí. Obrigado. 3597, passa nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 1288, alterno 260, boa viagem. Bom, meu amigo, obrigado, bom serviço, 288-260, bom feriado. Igualmente. Bom dia, Gol 607, livra 13, direção. 607, contato radar, sua para o nível 360, perfil da EL, bom dia. Perfil da EL, subindo para 360, Gol 607. Controle o passageiro 9809, está no localizado. Controle de aproximação, chama agora a torre 10895, bom pouso. Abraço, até daqui a pouco. Apão, meu eco, Alfa Oscar, pronto, cópia? Apão, meu eco, Alfa Oscar, realizado Brasília, via Pesolo 97, até Foxtrot, Romeu, Mike. Após direita, ele se respeitar Up Whisky 10, conforme roda do plano de voo. Nível autorizado 280, saída Arbo, transição LF. Pista 107 com primeira curva à direita. Acione 5031, frequência do controle 120.8. 9, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3 te chame a o Sol 1219. Papai, o meu é Alfa Oscar, o pensamento correto, com 100 pessoas agora. Estacionamento táxi, se chama a torre, na frequência 118 decimal 95, bom voo. Rola ao 01, chame controle no 20 decimal 8. 208, 897, obrigado. Aqui é o meu, vem de parada da Norte. Nós estamos prontos para o táxi, nós temos 62, 6 dezenas mais 2 a bordo, autonomia de 3 horas e 30 minutos, alternativa Salvador. Trip 5504, aeronave à sua frente, até o ponto de espera. No ponto de espera chamará a torre na frequência 118 decimal 95. NH10116, um bom voo. Seguindo 67 da Pan Cargo 5504, trata a porta de espera da 102, 118.95. 715, passa nível 160, chama o centro Recife, frequência 1288, até 260, boa viagem. 288, 260, voo no 715. Obrigado. 12080, gráfico de regresso. Passaredo 9809, tem pouso autorizado, cabeceira 10, o vento 040 graus 04 nós, o ajuste no 0116, apenas para informação de tráfego, você acabou de decolar um helicóptero da cabeceira 17, mantendo 500 pés, na linha do litoral não interfere com a sua aproximação, livre pouso. Livre pouso. A aeronave está chamando para o reboque é com solo em 121 decimal 9. Cargo 6570 para o táxi. Dois a bordo, 2 horas e meia, alterna Natal. Avisa 6570, autorizar o táxi até o ponto de espera via pátio principal, entra no ponto de espera, chamará a torre, na frequência 118 decimal 95, quem negar 10116, bom voo. Pátio, Índia, ponto de espera, torre 18, amável 5, obrigado, bom dia, bom dia. Mike Yankee Alpha, como me recebe? Afirmativo, senhor. Você vai chamar o solo em 121 decimal 9, 121.9 para autorização de reboque. Solo Salvador, ativo aqui na 121.9. Negativo, o senhor está chamando na 118.95. Salvador, Rio 9645. Passaredo 9809, solo 04, direito no 219. 219, obrigado. Rio, para autorização 121.9. Grato, 219. Solo, passaredo 9809, livrando a risco. Passaredo 9809, bom dia, autorizado táxi Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, passaredo 9809. E a 570, autorizado alinhar e decolar cabeceira 10, vento 030 graus, 04 nós, ajuste no 06. 06, linha decola 90, para cargo 570. Para rebocar a nave aqui do pátio 6, na posição 9, para o pátio na posição 6. Luciano. Vou direto, era tua, Max Vett, Romeu. Está presente, autorizado, proa direta para a base naval, Romeu, grato. 9, precisa reboque para o pátio na posição 6. Centro Recife, frequência 1251, na alterno 3325, boa viagem. 25 no 5 e 123, 25. 1, 2, 5, 1, alterna 1, 3, 3, 2, 5. 9645 autorizado Recife via Ampel Whisky 58. Nível 310, saída Pulca, transição Caju. Pistão no zero com a primeira curva à esquerda. Acione 5025. Frequência do controle 120, decimal 8. Pessoa 310 para Recife, na Upper Whisky 58, saída Pulca, transição Caju, decolada no zero, primeira curva esquerda, 5025 no transponder, 202 é o controle, Rio 9645. Rio 9645, contagionamento correto, reporte pronto, capucha, acionamento, remota 0643. Afirmo, assim faremos, senhorita, um bom dia. Rio 9645 na escuta do Solo. É a sua escuta, senhorita. Solo, ratificando a frequência do controle 120, decimal 8. Cotejo, por gentileza. Tá ok, 208, Rio 9645, grato. 0, decolo 07, chame controle no 20, decimal 8. 1208, ato para cargo 6570. 5594, tem livre decolagem cabeceiro no zero, vento 030 graus 049, atenta possível esteira de turbulência do Boeing da... Salvador 35514, bom dia. 5594, bom dia, contato radar, sobre o nível 190, perfil Puka. Acesso 190, só estamos para ter 170, senhor. Vamos nível final. Gente, aguarde. 6570 da APSA, vou ir direto a Aracaju. Direto a Aracaju, APSA, cargo 6570, muito obrigado. Verão 9970, autorizado Teresina, nível 340, saída Momo, transição Fox. Pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Acione 5023, frequência do controle 120, decimal 8. Federal 9970, cotejamento correto, reporte pronto para pro estacionamento, remota 0743. Só o Salvador Whisky Juliette 11, tem a solicitação de entrada ao pátio 1 até a posição 12. Whisky Juliette Oscar autorizado, reporte na remota 1-2. Ok, senhor. No 4, suba e mantenha nível 170, vou direto a Aracaju. Acessou 170, direto a Aracaju, obrigado. 5 no 4. 6570, passa nível 170, chame agora o centro do Recife, frequência 12545, alterno 2685. Recife 12545, 2685, assina cargo 6570. Alfa ao solo. Consiga. Autorizado, push, reporte para ingresso no pátio principal. Obrigado, táxi, até uma faixa, não passar.